matriz da inspiração, fonte da força que move a nossa paixão. Vem meu bom, os poemas tão vivos, a raiz é forte, o fruto é mais nocivo. Vem pro sereno, sentir o veneno, madrugada pra compor essa porra mesmo. Somos nós que fazemos, nós que movemos, sentidos a sentir o tom que nós temos. Quer ser independente, mas tem que saber primeiro que fazer um som em casa não é fazer um som caseiro. Tem tudo que eu preciso, tô na fome, sai na frente. Aprendi que o dependente depende de muita gente. A raiz é povão, é a febre, é o sol, manifestação e cultura marginal. Você tá bom, firme na jogada, cê vai entender que o segredo é pegada. Neto de Dona Seição, pede a benção. Quero ver quem vai me regular, quem vocês são. Confio no justo e boto fé no que eu crio. E não dou trela pros pela, porque o neurônio tá sadio. Vou buscar na raiz e vim tanta coisa pra te mostrar. Se você também beber da fonte, sei que vai ver na raiz. Achei o meu lugar, laia, laia. Fui buscar a raiz e vim tanta coisa pra te mostrar. Se você também beber da fonte, sei que vai ver na raiz. Achei o meu lugar, laia, laia. Raiz fortalecida, se cair levanta, o importante é a cabeça tá erguida. Preto com pegada, enraizado, aglomerado, preparado pra virada. De favela eu sou cri, tô ligado que misturado não é sinônimo de mesmo lado. Tomo cuidado e tô sempre ligeiro pra não sumir que nem o Amarildo pedreiro. Do pelotão que vai, sou o soldado que fica, voz se multiplica ao som da cuica. É bom ter o pé no chão, cara de vilão, ser chamado de monstrão e ser considerado pica. Só com muita raiz, saravá pra conectar ancestralidade de matriz africana, que se manifesta quando toca música africana com sotaque carioca. MV, PILL, preto na mente, na roupa e na pele, com tatuagem, carne e osso, patente alta, vida longa, bigode grosso. Fui buscar a raiz e vi tanta coisa pra te mostrar. Se você também beber da fonte, sei que vai ver na raiz. Achei o meu lugar, laia, laia. Fui buscar a raiz e vi tanta coisa pra te mostrar. Se você também beber da fonte, sei que vai ver na raiz. Making the connection between Brazil and Africa. Rio de Janeiro is the place to be. City of God is the place to be. Roots that leave the family stronger, leaving the roots free, free, free-spirited. It has always been so, and so will be. The motherfucking saga continues. Freedom to Ramos in, poured up the streets. Freedom for Nina Black, sweet voice. Freedom to MB Bill, my nigga. Motherfucker, you better recognize. Recognize, recognize, recognize, recognize, recognize, recognize, recognize, recognize, recognize.